Então autorizado Porto Seguro, nível 300, decolando na pistão no zero, mantém o eixo até 2000 ou terceira milha, segue o perfil da saída Leda e após ser autorizado Porto Seguro. 5101 é o transponder, 198 controle, 268, essa 3602. Para cruzamento, pastor, no site. Gente, coordenação, controle Oscar, Oscar Juliette, mantenha a escuta, ok? Táxi via Delta e Alfa, quando atingir o ponto de espera, mantenha e chame a Torre 1 no 8 decimal 6, altímetro 1015, boa viagem. Delta, Alfa, até ponto de espera, onde chama a Torre, o pastor no 7, graças, Mundi. Confirmando com 302, a saída é a Leda. Sangue de Bravo está abandonando o centro histórico, vai comprar. Obrigado, Sangue de Bravo. É o Leda, após Leda, Porto Seguro. Compre o perfil subido da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Então, 2.000, 3.000, da El Leda, Porto Seguro, 3.000, obrigado. Tá na portão 7, pronto. Salvador, muito bom dia, gol 397. Da informação, autorização para acompanhar. Ok, a Mike é em curso, não houve nenhuma modificação significativa, altímetro no 0 ou no 5, portão 3, já temos aprovado 360 para São Paulo Congonhas, agora que copia um minuto, por gentileza. Aguardando o November Alpha Visual com Alpha Sierra 50, agora na esquerda do eixo, à direita do eixo da 17. Torre, o Antônio Matan pode seguir na perna do vento, aguardando a autorização, vai girar a base como número 2 para pouso. A visual com o Cessna. Negativo, qual a posição? Posição agora é 2.000, capitão 7. Já na final, se tiver na final, não visual, vai manter o afastamento aqui do eixo de pouso. Gente, Unia November Alpha tem livre pouso, pista 97, 120 graus, 10 nós. Positivo, até o retorno. Falou, falasse. Falou, bom. O gol 1983 na posição 04 para pushback, estacionamento. Portão 4 autorizado, chefe táxi, gol 1983. Chamará para o táxi 23. Ali, mantenha o pastor no 7. Olha, o Tânio da Bravo está abandonando em Guatemi. Se autorizado, consegue até o estádio do Pitaçu. O copiado Tânio de Bravo, você tem, pode ficar aí mantendo aí a região por 5 minutos. Ok, 5 minutos, já leva. Da El, Leda, após Leda, direto Sagaz. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, e o código 5076. Gente, autorizado 360 para Congonhas, relâmpago 58, decola da 1 no 0, vai manter a reta 2000 até 3 milhas náuticas, depois curva direita, da El, Leda, Sagaz. 198, 1862, 076 é o transponder, 1397. Correto, portão 03, reporte, ponto, pushback, estacionamento. Vai reportar pronto, 397. Ali, Matango da presente, pode curvar a direita aí, se enquadrar no final do 7. Afirmativo, da presente, curvando à direita para a aproximação. Leão, Papa Romeu, Tango de Bravo, já passou Pituaçu, está visual com o campo, vai para a Pouso Salvador. Tango de Bravo para ingressar no circuito, Torre 1862. 1862 chamará, grato, até daqui a pouco. 1735 e manter o litoral por aproximadamente 5 minutos no farol de Itapuã. 1-2-5-4 horas, confirma. 1-7, aguardo para o cruzamento. Afirmativo, cabeceirão 7 aguardando. Pastor 1-7, decolagem autorizada, 120 com 10. Pastor 1-7, autorizado, decolagem. Oi, rapaz, tá Roberto, tá Tanguinha Bravo. Tanguinha Bravo é pátio, vai prosseguir direto, pátio da lata? É direto, é 4-4, sem tempo de 1-7. Gente, dá presente autorizado, Tanguinha Bravo, é posto final. Rodará na final, Bravo. Telematanga, reporte visual com Ops 44, irá prosseguir do linha litoral para o Pátio da Bata, ok? Afirmativo. Pátio 4, confirmando. O Papa Romeo, Índia, November Alpha, no solo aos 26, Pátio 4, irá prosseguir? Autorizado, até o Pátio 4. Autório Matão, está visual, contrato. Gente, então, da presente, está autorizado o cruzamento do eixo da 1028 para o outro farol de Itapuã, o Autório Matão. Tango. Gente, 397, temos o 37800 da companhia a retaguarda. Assim que o tráfego liberar, pode coordenar com a equipe do solo para prosseguir com seu pushback e acionamento, reportará o TAC. Quem vai coordenar aqui na equipe do solo, com 397. Zona direta, reporte solo controlado, 120 com 15 nós, o Tanque de Abraço. Controlado, Tanque de Abraço. 40 de autonomia, o né? Galeão. Número 69, 1340, Galeão. Táxi à direita, seguindo Airbus da TAM. No ponto de espera, número 2, torre 286. Pode transferir da presente ao time do Mini 15, tem a boa viagem. Bruno 983. Seguindo Airbus da TAM, ponto de espera, 286, voo 983. Direto Coral, passando no 7. Controle TAM 386, bom dia, informação Lima. 3896, bom dia, Dessal 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, pode voltar, senhor? Afirmativo ITAP. Direto ITAP, TAM 3896. Bravo no solo. Bravo, 2-8. Bravo. Tanguinha Bravo ali na escuta? Na escuta, senhor. Na escuta, senhor. Na escuta, senhor. Na escuta, tem indicação aqui do transponder. Se tiver ligado, deixa stand-by, por gentileza. Tanguinha Bravo. Ô, desculpa aí. Solo, Papa Roberto, Tanguinha Bravo. Conforme Axé, Farol da Barra, Bonfim, Centro Histórico, pista no 7, curva direita, 198-186, mantém o último transponder. Tango de Bravo. Tango de Bravo, sim, até mais. Tango de Bravo, sol. Já estacionado, autorizado, está pronto para decolagem. Ok, se a gente vai falta no ponto de espera do Tango de Bravo. Ponto de espera, Bravo. Fan 3602, vento 1150 graus, 089, autorizado a decolar, pista no zero. Vídeo decolagem, solicita mais 30 segundos. Ok, a porta iniciando o Fan 3602. Já dá. Iniciando, tá 3602. Para o táxi do Gol 1397, tá com 115 a bordo, 4 horas e 20, alternando Galeão. 4h20, Galeão, confio só pro OB, por gentileza. 115, contado, táxi à direita, número 2 para decolagem, seguindo 800 companhia, altímetro 1015, está presente, pode sintonizar, iniciar o táxi para o ponto de espera, transferindo 14-86. Então vai aguardar como número 2, pode anotar a torre, gol 139. Então ainda passa a iniciante. Confio pro OB novamente? É, OB 04 a bordo. Gente, tá me lembrando. Matando na escuta da torre. Primativo para retorno a Salvador, está ciente da decolagem do Tango, Índia Brava. São Conde, Oscar Juliet. Coisa, 19.8. 19.8. Tango de Brava está fora do solo. Tango de Brava decolou os três torres, controle 19.8. 19.8 é retorno. Torre autoriza o Hotel de Matango livrar o litoral pro a direta do Pátio 4. Autorizado, Hotel de Matango, atento, reporta visual com o Tango de Abravo. Afirmativo, reportará visual com o Hotel Índia Brava. Índia Brava. Índia Brava, torre solicitou que eu chamasse agora, que 1186. 1186, chamará. O Tango de Abravo só mantém a frequência do cruzamento com o Hotel Matango, a porta visual com ele. Já estou visual com ele, vai estar na minha direita, eu vou manter a esquerda aqui, separa na separação. Hotel Matango está visual com o tráfego. Arrasou. Ó. Gente, o Tango de Abravo chama agora o controle, no voo. Grato. O Tango de Abravo está na tua permanente. O Tango de Bravo mantém 500 pés, agora sim na escuta do motor de Salvador e reporte o farol da barra. Reportará o farol da barra. Oi Salvador, bom dia. Gol 397, bom dia. Zero. Não, zero, não. Sim. É o gol 1397, como número 2, ponto 0, não, zero. O gol no 397 após o início da companhia, ele mantém, que você não deve. Gente, coisa, vai lá e mantém o 397, tá bom? Tá ali matando, vento 160 graus, 109, reporta no solo controlado. Tá, bom. Gol no 983, autorizado, decolar, pista no zero, vento 160 graus, 089. Livre decolagem, então no 0, gol 983. Estou controlado, hotel Imatã. Sempre que você não pode 5, no solo livre frequência. Coisa, não corte livre frequência, tá? Tá, obrigado. 060 pro 050, tá 3896. 3896, 2000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado no ILS. 2015, tá 3896, reporte estabilizado. Salvador, o gol 1983, boa tarde, passa 2200. Boa tarde, gol 1983, vigilância, gol 360, conforme a autorização. Vigilância, sai 360. Uno 397, vento 130 graus, 109, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no zero, bom 397. No 397, decolou os 38, controle 19, decimal 8. Controle, bom dia, gol 397, decola. Matango. 7, decolado. Vigilância 360, saída da El. Da classificação, vimos verificar, foi feita para 1210, confirme. Positivo, então, 397, pegou, obrigado. 3602, chame Recife, a frequência 1260, alternativa no 28.8. 260, 28. 260, 2000 pés, reporte estabilizado, gol no 260. Boa tarde, matando. Zero. 2000, portal estabilizado, gol no 260, 1500. Exato, 3896. 3896, complete aproximação, torre 186. 186, até daqui a pouco. controle Salvador, o Lima Bravo Alfa no retorno. Estabilizado no ILSXC em baixo travado. Matango confirmando passo 4. Ok, autorizado, voo local para sobrevoo em buraquinho a 500 pés. Decolagem da 1-7, iremos coordenar uma proa direto, o controle opera em 198 e o transponder 0154, confirmando prossegue a 500 pés. 128.8. Controle Salvador, o Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, prossiga. Bem, estamos no retorno 1500 pés com uma dúzia a bordo, estimando farol para os 49 e o pouso aos 53. Uma dúzia a bordo, Lima Bravo Alfa, reporte para o início de descida. Vai reportar para início. O Bravo Alfa indaga-se a possibilidade de realizar o ILS da X-Ray. Treinamento, sem atrapalhar o tráfego, o senhor chegou a possibilidade? O Lima Bravo Alfa, temos três aeronaves em aproximação. So, se prosseguir para o ILS, vai ter que aguardar um pouco, aí cerca de uns 10 a 15 minutos para poder ser sequenciado para a pista 1-0. Ah, positivo, então nós vamos manter o visual aqui no próximo a gente tenta. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado. Copiado também, de Bravo. Olhe o Bravo Alfa novamente. Confirme. É o Lima Bravo Alfa novamente, senhor. Pois não, Lima Bravo Alfa, prossiga. Ok, foi solicitado pela unidade que a gente regressasse para pegar uma outra documento lá. Então a gente está retornando para o West Polaris e depois a gente retorna novamente, tá ok? Sem problema, Lima Bravo Alfa, prossiga aí para o West Polaris. E livre frequência, sem tráfego a reportar. 2345. 2345, está retorno, muito obrigado. Voo 983, Recife, a frequência 1260, alternativa 1288. 260-288, Voo 1983. O Voo 260, apenas para informação, temos o helicóptero 500 pés, um Romeu 44, na proximidade da posição dura, não irá interferir na aproximação. Gente, Voo 140 graus, 109, autorizado a decolar, controle do buraquinho. Cargo. Guardará para turno 7. Controle Salvador, bom dia, 4235 Azul, cruzando 200 por 140, frente da Mike. Azul 4235, vigilância, dispara 4000 pés, chegada Bonf, o ajuste em Salvador no 0-1-5. 4000 na Bonf, 1-0-1-5, 4235. Só manter a escuta da torre, eu vou manter o sobrevoo aqui da Estrada do Coco entre Lauro de Freitas e Buraquinho, é, próximo aí a coordenação da torre. Ok, ciente. Tem escuta, tá matando. Só mantendo sua escuta, é, o Atalho matando. 3896, solo 44, direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, 3896. Solo 3896, livrando na sua escuta. Bom dia, sou 3296, táxi Alfa, e reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta, 3896. O 397, passando o nível 150, vai chamar o Centro Recife, a frequência 1260 ou alternativa 128.8. Gente, vai chamar Recife 260, 1288, obrigado, bom dia. Bom dia. estabilizado visual, 1260. 1260, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, TK. Salvador, bom dia, 1260, final, baixar trabalho. 1260, bom dia, reforça a visão com o campo. Já estamos com visual. Você era 2317, está 6 milhas para a posição coral, o serviço será terminado. Mantenha uma centena e chame Delos 1201. Delos 1201, graças, bom dia. Bom dia. Movimento ingresso de Juliette para 10. Portão 10-3296. Sobrevoo sobre a base, ok? Afirmativo, não tá sobrevoando a base não. Tá mantendo aqui a vertical da insinuante. Oscar Juliette está a 5 milhas aí para ingressar na terminal Aracaju, mantém o 090 e chame o controle, 120.3. Controle, família Brava está abandonando Iguatemi, se autorizado vai até o estado de Pituaçu. Ou, se eu tiver condição de fazer a sobrevoa em Pituaçu em 5 minutos, está autorizado. Tem 5, sim senhor. Nós, 1-2-0. Foi autorizado, 1-2-0. 0, decimal 3, já está terminado. Gilete, agora sim, serviço radar terminado. Aracaju, 90.3, mantendo 90, bom voo. Família Brava, passou o Pituaçu, se autorizado, transferido para a torre. Estimativo para ingressar no circuito, Tango, Índia Bravo, torre 18-6. É daqui a pouco. Índia Bravo, é porta...